nova geração profética de Deus, pregando o evangelho a todos filhos seus, até pra aquele que acha que se converteu. Gueto Semani nasceu, a nova geração profética de Deus, pregando o evangelho a todos filhos seus, até pra aquele que acha que se converteu. E quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga. Não vim pra trazer paz, mas espada justiça. Atrai o verdadeiro, como o imã atrai o ferro. Meu Cristo venceu a morte e trouxe a chave do inferno. Prego o evangelho que traz a liberdade, primeiro a salvação e depois a prosperidade. Que Deus me guarde, que eu não fale nada errado, mas o preço já foi pago pra eu não viver limitado. A espada arranca a orelha quando tá na mão de Pedro. Com a unção de Deus, a sombra cura o enfermo. O som toca no gueto, transforma uma vida. Também toca no presídio, na boca de Paulo e Silas. Meu Deus é o que era, o que é, o que há de vir. Chamou pro combate e eu disse: eis-me aqui. A favela veio em peso, pronta pra arrebento. Quando ouvem aleluia, o gueto grita: é nós mesmo. A palavra tem peso, não volta vazia. Veio pro ladrão, a prostituta e o homicida. O preço de uma vida vale mais que o mundo todo. A voz de Deus é de Deus, a voz do povo é do povo. Eu venho pros loucos, fraco e oprimido, que conhece de tudo na vida menos o amor de Cristo. Getsêmani nasceu, a nova geração profética de Deus, pregando o evangelho a todos filhos seus, até pra aquele que acha que se converteu. Getsêmani nasceu, a nova geração profética de Deus, pregando o evangelho a todos filhos seus, até pra aquele que acha que se converteu. Profecia na quebrada não traz constrangimento. Tá no erro, se esconde, tranca a porta e dorme cedo. Lamentável, né, pastor, não entender nosso chamado. Chamado não é showbiz, a produção vem do barraco. Na humilde que nós cola, vai vendo só a cena. É só por um momento, logo mais nós tá na arena. E que venham os leões, os cordões, os vilões. Nós debate é sem terror, aonde tá nós se impõe. Levo uma mesmo tio, porque sei da onde vim. Deus chamou poucas ideias, o escolhido de Elohim. Vem com nós sentido, recanto dos humilde. Desce arrogante, se humilha, sai do crime. Não sabe se é por nós, não sabe se é oposição. Não sabe se é vilão, não sabe se é cristão. Dividido em seus anseios, no limite da vaidade. Limitada ao que ostenta, onde tudo é falsidade. Não por força, é violência, pela carne ou pelo sangue. Eclesiastes, Getsêmani estralando nos falantes. Getsêmani nasceu, a nova geração profética de Deus, pregando o evangelho a todos filhos seus, até pra aquele que acha que se converteu. Getsêmani nasceu, a nova geração profética de Deus, pregando o evangelho a todos filhos seus, até pra aquele que acha que se converteu. Eu tava em meio ao fogo cruzado, do lado os anjos de Deus e do outro escravos do diabo. Se dependesse de muitos, hoje eu já tava ardendo em brasa. Era eu, Deus, a minha família, simplesmente mais nada. Com sangue, suor e lágrima, nenhuma fórmula mágica. Quanto mais eu corria, mais minha fé se abalava. Vendo os homens que traíram, homens que mentiram, pregaram a palavra de Deus, mas aquilo não viviam. É muito fácil vir falar de paz, é fácil vir falar de Deus pra adquirir bens materiais. E quanto mais o tempo passa, mas percebo esse negócio, que hoje tudo é por dinheiro e não por amor ao próximo. Lógico, necessário também é e também preciso, mas isso não dá motivo pra eu viver no comodismo. Eu vim das ruas de barro, onde pés calejados correm pras ruas do mundo, onde corações vazios sofrem. De que lado cê vai dar? De que lado vai ficar final? Do lado de Deus ou do lado de Baal?